as fases do amor, eu vejo teu mais. Mariana, eu só quero ter você mais. Seu tempo entre nós dois nos leva pra trás. Sempre com